517, autorizando o táxi via Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, fazendo 517. Na 6225, pronto, cobre. Prossiga, 6225. Puxa, na 6225, autorizado Brasília, VP 117, aponte conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Elefa, aciona 5031, controle 119.35. Autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, via Upper do 17, transponder 5031, controle 119.35, achando 6225. Deixa na 6225, cotejamento correto, no portão 5, reporte quando pronto. Gente, 6225. Salvador, 53, bom dia. A linha em mantém custa na zero. Rio 5975, seu solo 1-2. Libere agora via Eco, chama o solo 1-2-1-1. Libera via Eco, solo 1-2-1-1, 5975. Rio 5975, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, lá no sinalizador, atento ao 5251. Confirme 251. 251, bom dia. Rio 5973, chame a torre 118.95. Controle Salvador, bom dia. Rio 5973, foi aberto duas milhas para o céu. Rio 5973, continue a aproximação, a largada está livre. 5973, pouso autorizado, piscina 0, vento 030 graus, 049. Centro de pouso, piscina 0, piscina 973, baixa a gravação. Piscina 3, 153, decolagem 115, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle Salvador, está 3153, câmbio. Está 3153, contato radar, subagia da El para o nível 360. Ajuste, desconsidere. Ok, sobe para 360 e desconsidere. Informo que nas outras chamadas que aparentemente só tentou, só saiu a primeira palavra e sumiu. Ok, obrigado. Nove 73, fala zona 7, direito, fala 1, 2, 1, decima 1. Zona 1, obrigado. Liberal 9972, tem que ir com a notícia. Liberal 9972, ação de identificação. Voe ITAP, desça para 2 mil pés, tem restrições, ajuste no 0 no 2. Qualidade, 10 para 2 mil pés, tem restrições, no geral, nas notas 3. Salva 2, nas notas 7, geral, da Cigará, com ação de viés, bom dia. 9970, essa identificação autorizado via Mari para 2 mil pés, ajuste no 0, no 2. Via Mari para 2 mil pés, via 2. Sessão número 7, traço 3. Salva 6625, pushback acionamento no portão 5. Puxando a 6225 no 5, autorizando o puxamento de acionamento, reporte fax. Alto, reportará 6225. Azul 4069, pronto, cópia. Está pronto, cópia e para o puxamento de acionamento também. Azul 4069. Autorizado o puxamento de acionamento, aguardando cópia. Tem que iniciando na guarda, cópia, o 4069. Boa noite, 865, bom dia, número 2 para a cópia, prepare, saída Arbor, Elefa Madano. Madano. Boa noite, 865, confirme o livro solicitado. Azul 4069 no 3. Mantenha a posição guardando para o push. Mantendo 4069. 4069, copia? Copia. Azul 4069, autorizado Campinas, vento 110, após conforme rota, nível 320. Decola da 110, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5034, controle 1919, decimal 35. Vento autorizado Campinas, no 320, viado do 110, após conforme plano. Decola da 110, com primeira curva à direita, a Dael, Leda, Motiva. Aciona 5034 e o controle de saída 1199-35. Está pronto para pushback e acionamento. Azul 4069, planejamento correto, número 2 no setor, aguarde para o push. A gente aguardando 4069. M2 e 1, pronto, cópia. Sim, mantido. Fechando M2 e 1, autorizado Galeão, Z2857, após conforme rota, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, após Urumi. Aciona 5035. Controle 1-19-35. Autorizado 360, Dael, Leda, Urumi, Upper November 857. Decola da 1-0, curva à direita no transponder. 5035, controle 1-19-56-2-1-1 para o puxa atrás. 6211, número 3, no setor, aguarde, protegimento correto. Aguarde. Bom, táxi, estacionário 6225, a bordo 1315, Goiânia. Poxa, 6225, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via Pátio 1, Índia. No ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste no 0-12, meu voo. Pátio Índia, 295-6225, obrigado. Bono 093, bom dia. Juliette, confere, prepara a saída Arbor, eleva o número 2 para a cópia. Bono 865, na escuta. Confirme o nível solicitado. Bom, e aí? Gente, infelizmente não veio a informação do nível. Poderia confirmar o nível solicitado para que seja coordenado? Confirme? 380, amigo. Sim, aguarda um instante, cópia. No último assim. Azul 4069, autorizado para o chinelo de acionamento, vai para o táxi. Iniciando, você está para o táxi, 4069. Pode deixar na 62, pode esperar pronto. 62, 5, bom dia, linha, decola, pista 0, aventura 0, 3, 0, graus, 1, 3, 9, 0, 3, 9. Alinha, decola, 9, 0, 62. Obrigado. Oxenai 62, 1, 1, no 62, autorizado, pista 0, acionamento, repostar. Autorizado, pista 0, acionamento, 62, 1. Bono 865, pronto, cópia. Bono 865, autorizado Brasília, Vento Zulu 17, pode conforme rota, nível 380. Decola da 1-0, primeira curva direita. Segue perfil de saída Arvor, após Elefa, aciona 5045, controle 1-19-35. Ah, 380, autorizado. Brasília, decola 10, curva direita, Arvor, Elefa. Vento Zulu 17, 1935. Confirmando o transponder seria 5045. Afirmo, 5045. Obrigado. No 865, cotejamento correto. No 8, reporte para o pushback acionamento. Ah, reportaram 865. 093, pronto, cópia. Bono 093, autorizado com FIS, via Pizulu 21, pode conforme rota, nível 360, decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de segue da Arvor, Elefa, após voa Nitibu. Aciona 5042, controle 119, decimal 35. Bono 093, após Elefa, voa Nitibu. 093, planejamento correto no 9, reporte pronto. Cidade 6235, decolagem aos 2000, controle do Salvador 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado, um bom fim de semana. Minuto alternando Ribeirão Preto para o táxi. Azul 4069, autorizado táxi via Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, torre 118, decimal 95. Ajuste no 012, bom voo. Entre via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, lá, torre 118, decimal 95. Ajuste no 012, 4069. Harbor 6225. Após 050, Elefa 225. Alternativa? Estamos com 3 horas e 40 de autonomia e estamos alternando Campinas. Oceaneme 219, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 012, mongol. Entre parte 1 no Índia Alfa, bandeira 118, ajuste 112. Obrigado, bom dia. Por último é 5, autorizado para o chamado de saneamento, reporte táxi. Manda para o táxi, pode ver. Isso, Lideral 9972. Final normal estabilizado. No momento, uma milha de, do externo. Lideral 9972, bom dia, fundo realizado. Pistão 0, vento variável 39. Gente. Direto e taco de 10050, o 2229. Lideral 9970, inicie redução com aproximação. Reduzindo, certo. Lema 225, chame centro Recife, 1260. 260, 6225, bom dia. Puxar 62 na onda, bom dia, mantém ponto de espera. Zul 4069, contato rebel, subou 320, via da El. 320 da El, 4069. Controle, Salvador, Gol 9959, informação Juliette, 260 para 160. Gol 9959, a sua identificação autorizada via BOMF para 4 mil pés, ajuste 1012. Teste via BOMF 4012, 9959. Palmas, 3h30. 865 autorizado, táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 0121. Parte Índia Alfa de 895, ponto 87. No 1093, no 9, coordenador de custola, assim que o Boeing da companhia livra a retaguarda, inicia a chama táxi. Alô, Salvador, bom dia, W597, informação Kilo, Superviação Brasília, transporte. 3517, bom dia, informação Kilo, confirma o número do estado? 380. Seguinte agora, instante, cópia. Dois, será uma 9970, boa noite. Bom dia, Dé. 9970, bom dia, quando está aproximando agora, está livre. Guarda. Será uma 9972, solo 63, direita, solo 1, 2, 1, decima 1. 2-1-1-9-9-7-2. Bom dia, Sideral 9972. Sideral 9972, bom dia, segue via Alfa, Kilo, Pátio 3. Quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3. Na linha 2, no 1, a linha e não tem pistola 0. A linha tem pistola 0, acelera 62 no 1. Falta horrível. Para o táxi, decima 1. Direção 211, boa. Espera pistão 1-0, via parte 1 no Índia, Alfa, no ponto de espera, torre 1-18, decima 195, ajuste 1-0, 1-2, no voo. Geral 9970. Bom dia, autorizado táxi via Alfa Kilo 43. Posição prevista 6 Lima. Atente ao sinalizador. Bom dia, táxi Lima 3090. Azul 4069, chame Centro Recife, frequência 1251. 351-4069, boa. 3517, autorizado Brasília, ZEP-Zulano 7, após conforme rota, nível 380. Decola da 1-0, primeira curva vai direita. Segue perfil de saída, Arbor, Elefa, aciona 5050, controle 119, decimal 35. Autorizado. Criança de Lama 7, passou com a nova do plano para Brasília, nível 380. Pessoal na pista 1-0, primeira curva direita, saída aeroporto, transição elefa, 5050, transponder, controle 119, decimal 35, da Brasília na 7. Então 3507, protegimento correto no 4, reporte para o pushback, acionamento. Vou esperar. Duna, informe 10 descida. Agora Duna, informe 10 descida, o azul passado em curso. Decolagem aos 37, controle Salvador 1, 19 decimal 35, bom voo. 1-19 decimal 35, bom dia. Controle Salvador, Janeiro 6211, passando agora 1.500 para saída 0. 6211, contato radar, subavia da El para o 360. Da El para o 360, Janeiro 6211. Número 649, essa identificação dessa via BOF para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000, via da BOF. 14, Lagueira, bom. Número 4, na aproximação, mantém o perfil da chegada. O 9959, confirma indicado. 280. Gente, reduza para 240. Reduzindo, 240 ou 9959. Bom dia, bota 093, bota 090, pronto. Bota 093, bom dia, após o relógio da companhia Liari, mantém a pista no 0. Modelado da companhia Liari, mantém no 0. Direto Lenda? Pois é. Lenda, obrigado. Ideal de descida azul 4958. 4958, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2. 2.000 no 0 no 2. Salvador, 357, bora para o estado de saneamento. 357, autorizado para o estado de saneamento, repórter. 1865, decolagem A40, controle 1, 1935. Não, 35, bom dia. Estou em Salvador, muito bom dia, 1865, passa 1500. 1865, contato radar, suba via Arbor, após 4 mil pés, voe direto, beleza. Após 4 mil, voe Elefa, subindo 380, voo 865. Voo 9959, reduza para 2009. É 200 mais isso? 200. É 200, 200 mais, 200, 200, voo 9959. Bom dia, 2775 da Azul, pode tomar Juliette. Já ligado a Juliette. 2775, voe direto Duna, desça para 4 mil pés, ajuste 1012. 1012, 4 mil pés, direto Duna, 2775. Autorizado via BOMF para 4 mil pés. Opa, 4 mil, um dia. Bom, 093, decolagem ASPOC 2, controle 1, 1935, bom voo. 1935, bom dia. Controle, bom dia, voo 1093. 1093, bom dia, contato radar, suba via Arbor para o nível 360. Via Arbor, 360, 1093. 29959, sob detonação, mantenha presente pro limite ao localizador, desce para 2003, ajuste no 012. Desce para 2000, mantenha proa, 1012, igual 9959. O Xanã 6211, no chão do centro, Recife, frequência 1251. 251, com Recife agora, o Xanã 6211. Gol 093, após cruzar o 050, voo direto a Elefa. Após 050 e Elefa 1093. Esquerda 130, gol 9959. 3517, autorizado, táxi até ponto de espera da pistão na zero, via Índia Alfa. No ponto de espera, torre 1118, decimal 95, ajuste na zero, 12, meu louco. Índia Alfa, ponto de espera, torre 1185, na zero, 2235, na zero. Voo 649, se tiver condições, voo Iduna, desça 2000, ajuste no 092. Duna 2000, no 092. 9 cruz autorizado, pista na 0, vento variável 3 nós. Autorizado, pousão na 0, pode só confirmar o vento? Variável 2 nós. Tá já, obrigado. Por esse mensagem, bom dia, não tem ponto de espera. Oi, Salvador, gol 9959, uma milha para a dona. 9959, continua a aproximação, mandando a sua esposa. Vai, continua. 2171, autorizado Guarulhos, Guapuzulo 1-0, após Taubaté, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda Motiva, aciona 5521, controle 119, decimal 35. Autorizado Guarulhos. Nível 320, via perto 1-0, até a Tomate. Decola da 1-0, curva direita, via da El, via da Morte, 5-2, todo o transporte 1-9, motorizado, 3-1. Andrés 171, cotejamento correto no 10, reporte quando pronto. Azul 2775, reduza para 1-80 mais. 1-80, reduzindo 2775. Estabilizar o localizador, o azul 4950. 4958, reduza para aproximação e chega a torre 1-8-9-5. Reduzindo a aproximação, 6-8-9-5, obrigado. 2649, inicie redução para 200, correção 180, tráfego precede está no localizador já a 9 milhas. O senhor já reduzindo o gol da 649. 0 309. Decolagem no 0-3-5-7. E autorizado o táxi via Alfa, Juliette, posição 1-2 do Pátio 1. Alfa, Juliette, 1-2, obrigado. Qual foi sua aproximação da Comando número 2? Tudo. 959, pouso autorizado, pistola 0, vento 0, onda 0 graus, 039. Autorizado o pouso na pista 10, 9959. 49, autorizado ILS, ajuste no 062 em redução para aproximação. Está resolvendo para a mínima, é autorizado ILS. Estamos estabilizados no 649. 3517. Contato radar via Arbor, sobe a 380, apoie 050, direto elefa. Gente, 380, apoie 050, direto elefa, tá 357. Solo 529, libera a próxima direita, solo 121, décima 1. 219, 959. Policial estabilizado, gol no 649. 649, chame a torre 1985. 8, pouso autorizado, pistola 0, vento variável 39. 3, depois autorizado, azul 458. Oi, bom dia, gol no 649, uma milha, policial. Bom, no meu caso, bom dia, continue para a estimação, tá com o número 2 no momento. Continuando. Azul 2775, autorizado ILS, reduza para aproximação, reporte estabilizado. Reduzindo, autorizado ILS, reporte estabilizado 2775. 4171, autorizado que estiver em estacionamento, reportado. Autocontra 958, solo 54, libera a próxima direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Direita 2, 1, 1, obrigado. Paulo Salvador, bom dia, azul 458, livrando bastante curto. Azul 4958, autorizado táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição prevista 3, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, 3, Romeu. 0, vento variável 3, 9. Sempre forte, 0, 9, 4, 9. Eu tenho 5 no 7, chame centro Recife, é 260. Resta 3, 5 no 7, boa noite. Azul 2775, chame a torre 198, decimal 95. 3895, 2775, breco. É, torre Salvador 2775. O 2775 faz essa aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continuando aguardando o 2775. Linha 49, sala 5000, libere para cima direita, só 1, 2, 1, decimal 1. 2 a 1, obrigado, bom dia. Bom dia, agora 649, liberado. 2775, então, azul 2775, pouso autorizado, pista na 0, vento 0, 30 graus, 049. Livre pouso 2775. Ao Rio 5975 para Fortaleza no 350 centro da Quilo. Rio 5975, bom dia, Fortaleza, prepara a saída Momo, transmissão para o Tchau, Arnaldo Cópia. Juliette, agora vai para o lado. Pode prosseguir, agora vai para o lado. Bom, 649, afirmo, ingresso da Juliette Porto Medusa. Mano táxi, tá 3171, 163 a bordo, 3 horas e 30, alterno Galeão. Tá 3171, autorizado, táxi, reporte no através do portão 7. Autorizado, táxi, reporte através do 7, tá 3171. Fala 59, fala agora 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 1, grato. Salve, Salvador, 2775, Rio, escuta. Rio 275, bom dia, autorizado táxi de Alfa, Kilo, Pátio 3, quando lá, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, pra atender 275. Tá vendo? 3171, segue parte 1 no Índia Alfa até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1118-1195, ajuste na 012, bom voo. Pátio Índia Alfa, 1895, a torre 1012, bom Salvador, Alfa 3171, ponto espera próximo. Alfa 3171, decolagem autorizada, pista 10, vento 080 graus, 049. Autorizado aí, decolada 10, 3171. Alfa 3171, decolagem 03, controle 1, 19 decimal 35, bom voo. Sinal 35, ponto de semana, Alfa 3171. Controle Salvador, bom dia, Alfa 3171, saída da El, passa 2 mil pés. 3171, contato radar, suba via para 320. 320, tá, 3171. Alfa 5, pronto, cópia. 25975, autorizado Fortaleza, VFZ 119, após como rota, nível 350. Decola da 10, primeira curva esquerda. Segue perfeito saída Momo, transição Frotti, assina 5073, controle 1, 19, decimal 35. 2223. Bom dia, informação Kilo. Autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, após Alefa. Aciona 5103. Controle 119.35. Quero 2223, se a gente cumpra o perfil de saída inferior, será informado o controle.